Confirmando, é o TAP 3895, chamou a torre? TAP 3895. Autorizado alinhar e decolada no 0, 22, 30 graus, 089. O ajuste no 0, no 3. Autorizado alinhar e decolada no 0 para TAP 3895. 29. Bônus 556, pode iniciar agora? Afirmo, bônus 556, graças pela colaboração, reporte pronto para o táxi. Mandarei. Papapapá, Charlie Oscar Alfa, suba restrito ao nível 320. Corrija, 330, Charlie Oscar Alfa. 320, Charlie Oscar Alfa. Charlie Alfa Alfa, Oscar Alfa, 330 restrito. 330 restrito, Charlie Oscar Alfa. Charlie Oscar Alfa, chame Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 12545, Charlie Oscar Alfa. Decolada 52, chama controle 1935, bom voo. 935, muito obrigado, até a próxima, até 3895. 3895, decolada El. São 3895, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, saída da El. 340 da El, seria possível dar presente direto no ótimo? Tanto eu preciso da saída, o TAP 3895. Cumpre perfil, TAP 3895. Controle de Salvador, muito bom. Chegou 1962, 220. Voo 1962, aciona identificação, voando para Bob para interceptar a chegada à mar e desça via para o nível de voo 050, QNH 10013. Abriu uma possibilidade e vai mandar para o destaque para evitar uma formação na direita. Tem a aprovação do desvio. Bônus 556, autorizado, táxi, à direita, via Indy e Alfa, ponto de espera, pista no zero, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0, 1-3. Indy e Alfa no 0, 18-95, amor. Hotel Delta autorizado cruzamento do campo, reporte liberando o eixo de decolagem da 1-7. Ok, fora do solo, reporta nada liberando o eixo da 1-0, Vitor, Hotel Delta. Aica 229 autorizado para seguir o reboque via pátio, reporte para ingresso no pátio 3. Torre Salvador, o Bônus 556, boa tarde. Próximo ao ponto de espera, 1-0. 1-5-5-6 da Gol, alinhar e manter o 1-0. Alinhe e manter o 1-0, 1-5. 2-2-9, mantendo a escuta. 5-5-6 livre decolagem da 1-0, vento é 1-260 graus 7-9, 8-0, 1-3. Liga a decolagem 1-0, 9-5-5-6. Boa tarde, estou aqui para 7-9-0, está visual com a aeronave da boa decolagem. 7-9-0, mantém o ponto espera. Hidrocel Delta já livrou, então 1-0. Sente. Direita paralela, controle 11935, bom voo. Confere controle, grata até o retorno. 790 após decolagem da aeronave da companhia LA e manter o 90. Controle, é o Papai Romeu, Vitor até o Delta. Romeu, Vitor até o Delta, prossiga. Decolado em imagem, já cruzou o eixo da 10. Está com proa da paralela Pituaçu, 500 pés visual, sem interferência com o 810. Tá, meu Vitor, até o Delta, sim. Mantendo sobre a Pituaçu na escuta do controle, 500 pés. Ajuste padrão. Ajuste padrão, vai manter a escuta do controle ao Vitor, até o Delta. Salvador, é o América 229 para ingresso no pátio 3. Autorizado, reporte calçado, posição 01. Ok, autorizado, reportará calçado no 01, mantendo a escuta. Decolada 58, controle 1935. 1-5-5-6, contato radar, se mantenha 360, saída da área. Radar é o 3-6. Apatango Lima, Kilo Bravo, bom dia, prossiga. Sim, sinal Flores de Amã para interceptar a chegada da mão, repasse para a descida, ajuste padrão. Número 962, após desvios, desça para 2 mil pés, ajuste padrão. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, repasse autorizado. 2-8, fala a porta lá. Então, 3895, chame centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 19-35. Bom dia. Vem aqui, Romeu Tango, mantém escuta. Então, 3895. 3895, na sua escuta. Dame centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 25-1-3325, dá 3895. Controle, gol 790, bom dia. Gol 790, bom dia. Contato radar, subir, mantenha 370, sai da boca. Boca 37. Papatango Yankee, Romeu Tango, prossiga, bom dia. Muito bom dia, o Yankee Romeu Tango, de Sierra Índia com Índia para Sierra Índia com Índia, locado 0125 no transponder. Segue na sua escuta 500 ml, especialmente para sobrevoar na Federação. Fãs visuais na escuta do controle, Yankee Romeu Tango, ajuste padrão. Ajuste padrão, visual na sua tela. Patanga Yankee Romeu Tango, informa o tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, no litoral sul, mantendo 500 pés, Romeu 44. A Patanga Yankee Romeu Tango. Prossiga. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo o sobrevoo na paralela, 500 pés, Romeu 44. Na pro de Recife pro gol 790, por gentileza, e o 390. Sim, agora de coordenação. Canal 6200, chegada a mar e voo ITAP para interceptar chegada a mar e desça para 3.000 pés. Ajuste padrão. Para 3.000, ajuste padrão, 6200. Gol 9790, o centro solicita que suba restrito a nível de voo 350, mantendo o perfil de saída. Mantém, restrito 35. Bono 962. Informo que o vento em Salvador é 244 de graus com 9 nós. Tem condições de pousar na 190 ou solicita pousar na 28? A princípio, vamos prosseguir então para os dados. Sim. Oxané 6200. Prossiga, senhorita, 6200. Devido à modificação do vento, a piscina usa 28, tem condições de voar na proa de Cari? Mas não pode prosseguir hoje, 6200, senhorita. Até 10 de casa, a gente pousa para 10, aí está próximo de cidade de Cari. Informo que após o gol no 962, a piscina usa será 28. Tá bem, senhorita, proa de Cari. Afirmativo. Patango Lima, Kilo Bravo. Presente, passe 51 milhas para a modificação da proa. Lima, Kilo Bravo, sim. Plano de voo modificado no 504. Desce em condições visuais para 3.500 pés, ajuste padrão. Bom, 9556, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Afirmativo. Patrulha Salvador, azul 4076, descendo com... Azul 4076, bom dia, chegada a Cari, desça para nível de voo 120, ajuste padrão. Chegando a Cari para o 120 com 1013. Gol 962, informa dois helicópteros próximo à final da 1-0, não irá interferir na sua aproximação a 500 pés. Ganha 962, gente. Do 4463 na escuta. GLS Zulu. 120. Gol 9790, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Bom dia. Salvador, OTAN 3804, informação November, passando 200 para o 190. OTAN 3804, aciona identificação, chegada a CARI, desça até nível de voo 130, ajuste padrão. CARI 130, ajuste padrão, só com a ILS 3 da 28. ILS Zulu da 28. Vitor, a Taldeira está mantendo o sobrevoo no Imbuí, está visual com o helicóptero. Entende, Vitor, até o Delta. Controle o Yankee na Tango, também em visual com o Vitor, até o Delta. Entende. Azul 4076, número 3 na aproximação, redução para 2509. Até, reduz 2509, Azul 962, complete final do procedimento ILS X-Ray da prisão 0 e chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Compulso. Obrigado. Controle o Yankee Romeu Tango, seguindo para a cidade. Yankee Romeu Tango, ciente, 500 pés em condições visuais, nem escuta. Ciente, Tango. Azul 4463, Solo Salvador. Informação Oscar, 80, Preguel, autorização. 74463, autorizado Ilhéus, nível 180, via Golf 677. Decola pista 28, primeira curva à direita, restrita a 2.500 pés. O Azul 2771, pista Oscar. Azul 2771, mantenha presente proa para o sequenciamento, desça até nível de... Repasse para a descida, ajuste padrão. Para a descida, ajuste padrão, Azul 2771. A curva à esquerda, descida 2500, saída coral, azul, 4465. Azul 4463, protegimento correto, reporte pronto. Contrato, pronto, 4465. Solo, Salvador, Voo 864. Voo 864, Solo. Posição 5, autorização, Maceió. Autorizado Maceió, nível 350, primeira via, Pesulu 17, decola pista 10, primeira curva direita, perfil de saída Puca, Jango, Caju, confirmando a pista 28. Aciona o transponder 5553 e chama o controle em 119.35. 264, autorizada, nível 350 Maceió, Pesulu 17, decola pista 28, curva direita, Puca, Caju. Controle de 935, não copia o transponder. O transponder 5553 e saída Aron após Caju. Aron, DCT Caju, na 28. Aron, Caju, pista 28, 5553, o transponder. Boa noite, 64. Boa noite, 64, repito a curva após a decolagem direita. Curva direita, 864. Salvador, 4463. Azul 4463, Salvador. Pode confirmar somente novamente a saída autorizada? Azul 2771, informe que número 5 na aproximação, Mantenha presente pro para o sequenciamento. Mantenha presente pro azul 27. Disparal. Valeu. Pro 962, solo azul 0, direita Fox 121 decimal 9. Direita 219 na Fox, 962, obrigado. Gente, Vitor Hotel Delta. Solo, muito boa tarde, voo 962, livrando a Fox. Voo 962, boa tarde, autorizado táxi via Taxi Alfa, repontante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 962. Solo, novamente, 4463, voltando. 4463, solo. Só tirar uma dúvida aqui, no nosso de carta aqui, a saída coral, ela não tem nenhuma saída aqui na 28. Nós poderíamos executar agora o Uno, que aí sim a gente tem uma saída aqui com a tempra 28. Então a saída será da El Coral. Da El Coral. Da El Coral, só tá certo aqui. O 4076, desça para nível de voo 050. Descendo para o 050, desça para o 050. São 3804, desça para nível de voo 060. 060, 3804. Qual é o limite nessa proa para o azul 2771? Azul 2771, tem condições de manter essa proa por mais 10 milhas após interceptar a chegada a Kari? Ah, temos sim, azul 2771. Tem resposta para a descida? Parar em mais 20 milhas aproximadamente. Rota 17304. Liga. Pode desconsiderar a restrição de altitude em área de bomba? Livre, são 3804. 3804. Fala, comandador, boa tarde, Oceaner 6254. Oceaner 6254, boa tarde. Oceaner 6254, boa tarde. Oceaner 6254, boa tarde. Oceaner 6254, boa tarde. Oceaner 6254, boa tarde. Oceaner 6254, boa tarde. A pista 28, Oceaner 624, pista 28 operando, está sendo modificada. Ok, obrigado. A pista 28, assim que possível, então, por gentileza, aprovação para o Rio de Janeiro, nível 360. Sim, aguarde. Maquilo Bravo, desça para o 1.500 pés, reporte visual com campo. Pista 1.500, vai tomar visual com campo, Maquilo Bravo. Ingresso na Juliette, 1962. 1962, autorizado ingresso, parte principal, posição 06. 06, obrigado. 95, bom dia, obrigado. Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Estacionamento, são 5. Gol 1864, aguarde para o pushback e acionamento. Lada, 1864. No 2771? 2771 no ideal. Gente, desça para nível de voo 070 sem restrições, autorizar direto ao PRIM. 070 sem restrições, direto ao PRIM, azul 2771. Oceaner 6254, pronto, Cobia? Pronto, Cobia. Autorizado Santos Dumont, nível 360, aeroveia Pesulu 44, saída da El, Leda, Abdev, decola pista 28, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5563, chama o controle em 1, 19.35, formando após a decolagem, estará restrito até 2.500 pés. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont 36, aviado via Pesulu 44, separada 28, primeira curva esquerda, da El, Leda, Abdev. 5563, eu transpondo o controle de 1935 após decolagem restrita 2510, ou também 1964. Oceaner 6254, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Oceaner 6200, confirme, recebe o ILS? Negativo, senhorita. Confirmando a autorização, após a decolagem, irá manter proa até 2.500 pés. Após a decolagem, manter proa até 2.500, após a decolagem, sair ali. Correto. Oito. Tem condições de fazer o procedimento VOR-DME da pista 28? Autorizado para o estacionamento, reporte para o táxi pista 28, voo 864. Voo 864 confirmando, após a decolagem, irá manter proa até 2.500 pés. Cliente, mantém a proa até 2.500 pés, voo 864. Tem condições de fazer o VOR-DME da 28? Solicita o Hernando, senhorita, então, no 28476. Gente, azul 4076, desça para 2.500 pés. Autorizado o procedimento RNAV da 28, reporte estabilizado. Gente, desce para 2.500, para RNAV da 28, azul 4076. Sonar 6356, chegada a CARI. Desça até nível de voo 130. Ajuste 90 no 2. 130, 90 no 2, efetua RNAV. Azul 2771, informa também que efetua a RNAV da 28, se for possível. Sim. Abrisou no final, 6200. Sonar 6200, complete final. Chame torre 118.95. 895, boa. Então 3804, desça para 4.000 pés. Ajuste 9092. 4.000 com 9092, 3804. Prova. Oi, Salvador, Xané 6200. Oceaner 6200, tráfego avistado, continue para cima, aguardando autorização de pouso, ajuste 1012. Aguardando autorização de pouso, 6200. De voo 050. Serra Victor 362, 050 é o nível azul 2771. Oceaner 6200, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 28, Oceaner 6200. E Total Delta, ciente? Capitanema 356, informo que número 5 na aproximação, redução para 2509. Achemos, Solos 2-1 no Lima, aquilo bravo, a porta está levando a pista. 864, repita a autonomia. 2 horas. 1864, autorizado táxi. Autorizado táxi via Juliette e Alfa, mantendo a escuta no ponto de espera da cabeceira 28. Chame torre em 1-18-95. Juliette e Alfa, ponto de espera 28, torre 2895, Lagoa 964. Azul 4076. Na escuta, 4076. Só para cheque de equipamento, o senhor pode manter o procedimento RNAV. Seria como o senhor sintonizar 116.5 para ver se o LS voltou para 28? Seria 110.3, Sarita, o azul 4076? 116.5. Esse seria o VOR, então. 200, Solos 22, libere próxima direita via Charlie na Índia, mantém a posição e chame Solo em 121 decimal 9. Charlie, Charlie, 129, boa. 71 kg brava, estacionar a frequência livre. Oxanema 200, próxima esquerda, Charlie na Índia, mantém a posição Solo 121 decimal 9. 500 pés, ajuste no 0 no 2. Autorizado o procedimento RNAVES da pista 28, reporte estabilizado. Sente para 2500, autorizado a RNAVES da 28 para 3804. O VOR 116.5 está funcionando e o 110.3 LOC também. De graça. Nada. Liga Índia para a 098, a 620. O 060, ajuste na 092. 060-090-93, tá comendo. Realizou o 4476? 7P. Azul 4076, contato final do procedimento ILS Zulu, chame torre, 118-95. Executa o RNAV, senhorita, 2-2-3-5. Chame torre, 118-95. Oi Salvador, bom dia, o azul 4076, estabilizado na RNAV 28. 4076, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. Afirmativa, aguardando com 1012. Papatango, Yankee, o meu tango. Sem posição, não recebo mesmo no radar. 76, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 21 no 0 graus, 9 nós. Baixa travada e autorizado pouso, azul 4076. Oi, Salvador, bom dia, Gol 964, ponto de espera 22, visual, ponto de espera na curva. Gol 964, mantém o ponto de espera. Mantém, 864. Azul 2771, no desça para 2500 pés, ajuste no 012. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 28, reposto estabilizado. Segue como número 2. Para 2000, como número 2, autorizado o final da RNAV da 28, azul 2771. 2500, azul 2771. Pense 2500. Xanema 356, desça até 4000 pés. 4000, Xanema 356. Estabilizado na RNAV da 2803804. 3804, ciente. Complete final do procedimento, chame torre. 118, decimal 95. 1895, TAN 3804. Boa tarde. São Salvador, bom dia. Azul 4076 na Delta Central. Azul 4076, bom dia. Autorizado o cruzamento da Alfa, ingresse quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, quilo, pátio 3, reporta antes do pátio principal, azul 4076. Azul 4463, 121 a bordo, 2:20 de autonomia, Alfa, Aracaju. Azul 4463, autorizado táxi. Via pátio principal, Juliette e Taxiway Alpha, reporte antes da Taxiway Delta. Pátio principal, Juliette Alpha, reporte antes da Delta, azul, na parte da Delta. Carol, pushback, acionamento na posição 01, no Oceaner 624. Oceaner 624, aguarde pelo pushback e acionamento. 624. 3804, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 012. Aguardando com 1-0, 1-2, 3804. Oceaner 6254, autorizado pushback e acionamento com a cauda para Taxiway Índia. Reporte pronto para o táxi. Ok, ele puxa com cauda para a Índia, Oceaner 6254. 356, está autorizado a RNAV da Índia. Xanema 6356, segue como número 3, desce inicialmente até 4000 pés. Inicialmente a 4000, recebendo a Xanema 356. Mantenha a prova até 2500 pés, chama controle, 119, decimal 35. 1935, 154. Da 3804, check trem, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 89. Sente livre pouso, pista 28, baixa a travada, TAN 3804. 2804. Gol 1864, decola na sexta curva. 1864, contato radar, submantenha 350, saída Aron. 350 na Aron, 764. Se aproximando do cruzamento com a Delta, 4463. Repita a mensagem? 2864, autorizado direto a Aron. Prosseguir mantendo a escuta. Ok, prossegue nossa escuta, 4463. 4463, mantenha, prossiga via Taxiway Alpha na Golf, ponto de espera pista 28, chame torre em 118, decimal 95. Mantendo a escuta até lá. Sua escuta até lá, quando na Golf, 1895, 4463, 4463. Autorizado a RNAV da 28, reportar estabilizado na Salvador, bom dia, o voo 2067. Tem a passagem, está no 7, autorização Guarulhos. Gol 2067, bom dia, aguarde, Cláudia. Sente a esquerda, Charlie, próxima esquerda, Charlie, solo no 21, décima 9. Sente, a Charlie contra o 219-3204. Sente, está recebendo a minha 3, 5, 6. O Azul 2771 passando Serra Victor 364, baixado, travado. Gente, complete não, procedimento, chame torre. 118.95. 118.95, Azul 2771. Controle aí, comentando. Tempo aumentando, prossiga. Poderia confirmar que tem 67 reais conversando? 67. Certo. Azul 2771 no aguardo. Mochilé 6254, autorizado táxi via pátio principal, Juliette e Alfa. Ponto de espera, pista 28, chame torre em 118.95. Confirmando, mantenha a escuta e reporte antes da taxiway Delta. Ok, pátio Juliette e Alfa no ponto de espera de 895, na escuta, reporte antes da Delta, chame 254. Famosa 3804, levando na sua escuta. Tá, 3804. Autorizado prosseguir para a posição 04, atento táxi 2, pois à frente. Sete, signal vai para a posição 04, tá? 3804. Voo 2067, pronto, cópia? Autorizado Guarulhos, nível 360, primeiro do via, Pesulu 10, decola pista 28, curva à esquerda, no perfil de saída da El Leda Motiva. Aciona o transponder 5567, chama o controle em 119, decimal 35. Salvador, boa tarde, Oceanair 6356, estabilizado a reinada da 28, visual. Boa noite, 356, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 012. No 012, Oceanair 6356, aguardando autorização. No 2067, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento, informa após a decolagem, mantenha pro até 2.500 pés. O Azul, 4463, ponto de espera 28, pronto. 4463, boa, manter o ponto de espera. Mantendo. Alô, 2067, no 7, pushback, acionamento. O 2067, autorizado, pushback, acionamento, chame para o táxi, cabeceira 28, pista. Autorizado, vai chamar táxi para 28, do 2067. Alfa para Delta, Oceanair 6254. Gente, Oceanair 6254, prossigo táxi em frente. Na, na ponta de espera da pista 28, chame torre em 118, decimal 95. Mantenha a escuta até lá. Posição, chame solo 121, decimal 9. Possibilidade de livrar na Delta? Afirmo, Delta. Na Delta, mantenha a posição 121, decimal 9. Vamos lá, 771 agilizando a liberação da pista. Voo 1864, subinicialmente até nível de voo 180. Voo 1864. Voo 1864, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 2 meia milhas, rumo oeste, mantendo 190, Alfa Tango 72. 164. Pós-quilo, para o pátio 3, atento às instruções do balizador. Pouso pista 28, vento 210 graus, com 119. Teve pouso na 28, baixa travamento 2, recomendo. Vitor Hotel Delta. Chame torre 118, decimal 95. Chamar a Sula e o Vitor Hotel Delta, grato. Aparelho 2230, informa o tráfego 2 horas, 2 milhas, rumo norte, passando 160 até 180, Boeing 737. Aparelho 2230, sim. Tá, 10, reporta livrando o eixo, papá, o meu Vitor Hotel Delta. Já iniciou, reportará cruzando a 10, Vitor Hotel Delta. Azul 4463, alinhar e manter pistão no zero. Ali Lanterna no 04463. Oxené 6356, solo 36, liberando a esquerda via Delta, na Delta mantém a posição, chama o solo 121 na decimal 9. Liberando a Delta, mantém a posição 219-6356. Oxené 6356, bom dia, autorizado o cruzamento Paxil e Alfa, prossiga via Kilo, parte 3, reporte para ingresso no parte principal. Quilo, faixa 3, autorizado o cruzamento da Alfa, reportará para o ingresso faixa principal, 3. Atalha 2230, autorizado de direto IPIT, desça para nível de voo 080, ajuste na 092. IPIT 080, 2230. Atalha Animal, reporta na curta final da Animal, o ajuste no 012, Papa Romeu Vitor, até o Delta. 012, reportará na curta final da RIMA, Vitor Hotel Delta. Chamante da Delta, mantém o seu conteúdo, 065. Linha 2005, B545, obrigado. Azul 4463, livre decolagem, pista 28, vento 210 graus, 8 nós. Vai iniciar a decolagem 4463, apenas confirmando, é para manter a PRO até 2500 ou manter a PRO e fica restrito 2500? Mantém PRO até cruzar 2500 pés. Ok, após pode prosseguir na saída da aeronave, então. Chama. Iniciando 4463. Boa 6254, após a rolagem do Embraer da Azul, alinhar e manter, pistão no zero. Pista 2. E após a linha, autorizado para seguir. Ok, autorizado para seguir pelo nome, chamando 356. Delta, voo 2067. Gente, 2067, prossiga o táxi em frente na escuta, ponto de espera, pista 28, chame torre em 118, decimal 95. Prossegue, ponto de espera, 1895, voo 2067. Delta, vento em Salvador, 210 graus, 9 nós, já porta no solo controlado. Portará no solo controlado, Delta. Vai da Gael Coral. Sobe, mantém 180, da El Coral. Mantém ainda a proa até 2500. Autorizado direto Coral, azul 4463. Ok, na, direto Coral 4463. Né? 6254, livre decolagem, pista 28, vento 210 graus, fone 0 mais. Livre decolagem, né? 6254. Solos 40, Vitor até Delta. Oxané 6254, decolar 241, mantenha a prova até 2500 pés, chama controle, 119.35. Controle da Xenia 6254, mantendo o PCO, 2000, mantendo o eixo, mantendo 2000 pés. Xenia 6254, contato radar, submantenha 360 via dial. Ok, 360, agora curva esquerda, mantendo o PCO, Xenia 6254. Boa, 2067, autorizado a linha e manter, pista 28. Passaredo 2230, desça para 4000 pés, ajustão 012, autorizado o procedimento ILS Zulu, da 28, reposta habilitada. 4000 pés, 1012, autorizado Zulu, pode trazer habilitado 2230. 067, autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 109. Ali decola na 28, gol 206. Voo 2067, decolar 243, mantém a prova até 2500 pés, chama controle, 119.35. Mantém pro 2500, 19.35, voo 2067, bom dia. Salvador, bom, uma boa tarde, voo 2067, Nadael, passa 1900. Voo 2067, contato radar, suba via Dael para o 360. Via Dael 360, voo 2067, após ir curva esquerda. Autorizado. Esquerda, voo 2067. Voo 2067, suba restrita, nível de voo 100. Antena restrito, 067, voo. Controle, Passaredo, solicita para o Odilzan. Autorizado, direto Zan, reporte estabilizado, Passaredo 2230. Autorizado, Zan, reporte estabilizado, 2230. Controle, voo 2067, tem possibilidade de autorizar a Motiva? O 2067, mantém inicialmente o perfil, agora de coordenação com você. Guarda. Utilizado, passarei 2230. Passarei 2230, completo final do procedimento, torre 118, decimal 95. 1895, 2230. Entendi, uma centena restrita, voo 2067. Voo 2067, suba sem restrições para 360. 360, sem restrições, 067, voo. 2830, final da 29. 0 para 1. São 32196, chegada a Cari, desça até nível de voo 120, ajuste 1092. 120.2. Sané 6254, chame centro restrito, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Centro restrito em 251, 3325, chame a 254, boa tarde. Boa.